um homicídio ou uma ação voluntária de alguém que veio para fazer isso, né? A pessoa já sai com essa determinação e não tem como evitar isso. Isso acontece em todas as cidades, em todas as localidades. Agora, acontecendo isso, a Polícia Civil parte para a investigação e a Polícia Militar também aguarda. Então, informações sobre esse caso, como eu já disse, mesmo anonimamente, para poder colocar, então, o autor desse homicídio atrás das grades. A informação é que a pessoa recebeu 4 disparos de arma de fogo. Até onde pudemos observar, esse homicídio aconteceu aqui mesmo nesse local. Agora, a perícia vai dizer se houve algum tipo de condução dessa pessoa ou já do cadáver até esse ponto aqui. Na verdade, a perícia vai fazer levantamento sobre os detalhes do homicídio, né? O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal da cidade de Campo Mourão. Foi encaminhado para o Instituto Médico Legal da cidade de Campo Mourão.